Unidos e mencionar. A Escola de Educação Especial Prefeito Vilásio Rangel Cordeiro comemora 35 anos de lutas e conquistas em todos os segmentos. Brasil, pátria amada, nós saudamos o progresso de nossa terra e de nossa gente. Professora Sueli Camilo. Tem como presidente o senhor Dirceu Urbano Pereira e como vice o senhor Hélio Santo Cardinho, que atuam juntamente com pessoas da comunidade, contribuindo para a inserção da pessoa com deficiência na defesa de seus direitos. Com a mobilização de toda a sociedade, poderemos ter uma visão universal mais fraterna em relação à pessoa com deficiência intelectual e lúdica. Pais excepcionais têm como missão promover e articular ações de defesa de direitos, prevenção, orientações, prestações de serviço, apoio à família, direcionadas à melhoria da qualidade da vida da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade justa e solidária. Neste ano, as APAES de todo o Brasil comemoraram, entre 21 e 28 de agosto, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, com o tema A Pessoa com Deficiência Quebra a Cultura da Indiferença. Tenha coragem de ser diferente. Este é um passo concreto para o caminho da independência. Com dignidade, tendo seus direitos humanos reconhecidos e uma inclusão responsável, com participação e respeito à diferença. A escola, atualmente, conta com uma equipe de professores especializados, que atuam nos programas de educação infantil, ensino fundamental e educação profissional. Os alunos dos respectivos programas têm participação ativa nos seguintes projetos escolares: informática, reciclagem, marcenaria, jardinagem, artesanato e trabalho com a família e o meio ambiente. Os trabalhos desenvolvidos são de acordo com as habilidades e potencialidades de cada educando. Está sob a direção de Rúbia dos Santos Silva, e a coordenação de Marlene de Fátima Marcelino, e conta com o apoio de 22 professores, 2 estagiárias, uma secretária e 9 agentes de alimentação e limpeza, todos muito bem preparados com cursos de capacitação promovidos pelo Departamento Municipal de Educação. O desfile que será apresentado hoje pelo Centro Ieda Tanaka será breve e contagiante. Por isso, pedimos a atenção de todos para receber essa galerinha que é o futuro do nosso querido país.